Patrulha 04, controle. Bom dia, pilota Fox, seja feliz ataque, se aposta no papá. O patrulha 04, confirme o setor que está mantendo agora. Reporte para cruzamento da Bahia. O patrulha 04, há um tráfego rumo ao posto, mantendo 500 pés, o tipo Robson 44, autorizado frequência livre para coordenação com o mesmo. Reporte prosseguir para Salvador, no Través de Vera Cruz, o patrulha 04. Esteja atento ao tráfego informado, patrulha 04. Zulu 2770, suba para o nível 200 e chama o centro Recife em 125 decimal 1 na alterne, 133 decimal 25. Zulu 3325, Zulu 2770. Mundo 648, controle. Já está pisando no 7, a porta alinhada é o Delta Fox. Alfa Lima Charlie, a porta ataque foi papá. Cruzado, cruzamento Alfa Lima Charlie, prossegue após Quebec, Mike, reporte na Lima, para prosseguir com o táxi Alfa Lima Charlie. Na Lima, chama solo, Alfa Lima Charlie 1211 para prosseguir com o táxi até o ponto de espera da pista no zero. Eco Delta Fox pronto. Tá decolagem, pistão no 7, vento 1,00 graus, 7 nós. No 1,094 para Fortaleza com a Serra. 1,094, Serra confere, pronto, cobre. Autorizado Fortaleza, conforme rota plano de voo, nível 370. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, pista de saída Momo, transição Froti. Transponder 5502, controle no 208. Autorizado para Fortaleza, nível 370. Saída Momo, Froti, 0, sobre a esquerda. 5502 é o transponder, controle 208. Cotejamento correto, reporta avançando a posição 1094. Então, agora está 3 zona, zona, boa tarde. Sim, informação de atualização, Itália 1. Posso ver a nave? Está 3 zona, 9 zona. Então, 3 zona, 9 zona, agora só um minuto cobre, para a estrada da El Lezirume. A El Lezirume. Gente, Alfa Lima Charlie, usa com o tráfego da Gol, realizando pushback para a posição 07. Após a passagem do mesmo, autorizado o ingresso com Fatima da presente, porém, mantém o tráfego da posição 09, aguardando o ingresso da aeronave em reboque para o 07. O Alfa Lima Charlie mantém a posição através da posição 09 e observa o reboque após autorizar. Bola 739, informação de tráfego no setor sul para a linha do litoral. A 1 no meu pé, tipo Papa Alfa 31, não interfere com a aproximação. 7, bola 739. É que o Delta Fox chamou a tua, hein? Vai bater meu pé até o farol. Primeiro, utilizado o táxi, contorno parte 1, na pós Índia, ponto estrada pista 90, chama a torre, em 1118, decimal 95, quem negar o 90 no meio. Golf OSSA, bom dia. Agus, Senegal no 0 no 6, o India Delta 9. Cruzado, posição na 0, agora 739. De voo, nível 340. Decolada pista no 0, primeira curva à direita. Perfil de saúde da OL após Leda, posição Irune, India Romeo, uniforme Mike India. Transponder 5507, controle no 0, decimal 8. Autorizado, nível 360, Rádio São Paulo, plano da EL, Leda Irune, primeira curva de 8, plano da 3, 319 no contexto excelente, o nível, autorizado 340. 340, ok. Cotejamento correto, confirma a posição no bate-ouro. Tá na posição 5. Gente, na 5, chama pronto táxi. Tá na 5. Posição, chama pronto estacionamento, 3 anos na 5. Alfa Lima Charlie, ali mantém pista no 0. Boa noite, 64, esse é a identificação, deixa eu ver a chegada da Mari para 2000 pés, o Kenegal no 0 ou no meio? Delta 9, está a critério meu pés, informo que há um tráfego rumo oposto, mantendo meu pés. Ainda na cidade de Salvador, tipo Navajo. Delta Fox, a intenção é manter meu pés até Morro de São Paulo? Bola 769, no solo 02, direita no 211. Direita no 211, bola 73. Salvador, bom dia, Bolo 739, trazendo o táxi via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette. Outro, Bravo Hotel 07, efetuando espera próxima caixa pregos, a fim de prosseguir para Salvador. India Delta Novembro, ambos a 510 EGF. Sem operador de ringue, né? Claro, será informada. Bom, cruzando 1000 pés na sua escuta. Papa Romeu Alfa Lima Charlie, está em contato radar, suba para o nível 430 na saída Arbor. 430 na saída Arbor, Alfa Lima Charlie. Controle, eu vou contar. Boa noite, 64, controle. Entre Mário e Itapo, tem uma formação. Estaríamos lá na rua 050, até pro lado de Itapo. Gente, autorizado. Boa noite, 64, após Rui e Itapo. Obrigado. Bolo 739, autorizando a greve, partiu 9 a Juliette, posição 04. Partiu 9 a Juliette, 04, bolo 739. Mantém? 4, posição 10. Autorizado, pois chama táxi, gol 1094. 2 horas 5 milhas. É, com rumo oeste, mantendo meu pé do tipo naval, India Delta Novembro. India Delta Novembro, eu traficando à sua direita, 2 milhas, India Delta Novembro. Tá autorizado, chama táxi. Boa tarde. Mantendo meu pé, já sendo ultrapassado, India Delta Novembro. Boa noite, 64, controle. Ok, a necessidade de manter a sua 45 até através de ITAP e após a sua ajuda devido à formação. Autorizado, boa noite, 64. Estou 3091 na posição 05 na escuta. 0531, se possível, mantenha a posição e aguarda para o push. Estamos aeronave na posição no zero, já interno de push. Já iniciou, né? Muito bem, estou autorizando o acionamento de início. É, mantenha a posição, não saia do spot 3. Ele vai retornar para a posição, para a 3191. Queria tentar uma ponte com patrulha 04? Ele falou, patrulha 04 informou que está no através de Veracruz. Por gentileza, informe que, para prosseguir no cruzamento da Bahia e reportar o controle no, através do farol da Barra. Ouviu aí o patrulha? Inegal no 0116. Gente, com 1016, segue via Pachuno, contorna Índia, torre 1895. Confirma se não é que eu tenho nada, Teresina? Afirma, tem nada, Teresina. Broad LF chama centro, Recife 1, 28.8, alterne 135.3. 288353, Alfa Lima Charlie Vanda Alfa. Muito grato, o voo. Machado, controle. Boa noite, 64, após o Aduna, autorizado o final e ele é sexuário, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Camarada, localizado. Salvador, bom dia, azul 2780. Azul 2780, bom dia, acione a identificação. Mantenha por hoje de TAP, reporte para desvios, várias aeronaves efetuando desvio próximo à malha. Reporte no ponto de alto descido, Kenegal no 016, ou azul 2780. TAP, 2016, vai chamar para descido 2780. Patrulha 04, acione código 0241, confirme já no farol da Barra. Gente, entendido a intenção manter o corredor bom, confirmando, mantendo 500 pés da GL. Gente, prossiga na projeção, o senhor está abaixo do corredor Bonfim, reporte no Través de Paripe. O Patrulha 04 informa que é uma aeronave também ingressando no corredor Interlagos, mantendo 1000 pés, o ultraleve avançado. Do 4207, Serra confere, autorizado Guarulhos, conforme rota plano de voo nível 340, cola pista no zero, primeira curva direita, peixe de saída da El, aponte Leda, posição ótima, Mike Oscar Tango, Victor Alfa, transponda 5512, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 3, 4, 0, correto cotejamento, chama para ataque, chama para acionamento, posição 06. Eu vou encontrar contato com o centro, que está no galo de vida, 3-0, próximo a mais 2. Renan 6200, tente Recife novamente em 128.8, alterne 135.3. 1-2-3-5-3. 2-4-0-2-2, informação Jefferson 4082, acione a identificação, desta vez chegada a Mari para o nível 050, QNH 106. Dia, chegada a Mari para o 050, 109 quatro. 1094, contato radar, suba para o nível 370, saída Momo. 370, Momo, quando possível, uma frota. Oi, Cogbo, 1094. Cogbo. 1864, localizado. 1864, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895. Zero táxi, frente após Índia, ponto estrada pista 0, chama a Torre em 198, decimal 95. QNH 1096, tá 3091. 16, ele está aqui em frente, Índia, ponto espera de 1864, final 15 minutos. 1864, ajuste no 0 no 6, reporte baixado travado. Vamos lá. Descida. 2780, desça para o nível 060. 060, 3191, frequência da torre. 3191, frequência da torre em 11895. Tá chamando, não responde. Próxima nova tentativa, por gentileza. Milha à sua frente. Só anterior essa que o senhor falei com o senhor agora. Não, boa tarde, não tem problema não. O 864 embaixo da lado está 120. Boa noite, 864, tráfego avistado, pouso autorizado, puxa 90, 140 graus, 10 nós, altímetro 90 no meio. Lembre com o jornal pista 10, 860. Do 402, Fox Mari, que estão ficando de vez na direita, deve estar uma área de compras aqui. Autorizado, eu sou 4082. 4082. Não é possível por aqui, pro gol no 094? 4, solicite ao centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, 2085, bravo. Trulha 04, já visual com aeronave? Visual. Eu é Torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95, patrulha 04. 10295, patrulha 04. Torre Salvador, bom dia, é o patrulha 04. Patrulha 04, bom dia, ajuste no 0 no meio, confirme intenções. É, pátio 2, base aérea, Salvador. Após, deseja vetoriação para final ILS X-Ray ou intercepta por meios próprios na Cruz de Duna? É, via meios próprios aí, Cruz de Duna, em vida aí, a gente comprou a Duna. Sentido esse parador meu pé, Senegal no 016, após voo e Duna, e autorizado por final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, o azul 4082. Brasil pés, no 016, reporte estabilizado, azul 4082. Azul 2780. Azul 2780 é o controle. Possibilidade de voar na proa de Duna, pra gente evitar uma formação que tá entre TAP e Duna aqui. Controle, comandante, chamar a linha 2 da terra. 2780 autorizado. Proa de Duna, desça para 3 mil pés, QNH no 0 no meio, reduza para 220 na área. Duna, 3000 no 0 no meio, reduzindo 220, 2780. TNM 200, acione a identificação de sua via chegada a Mari para o nível 050, QNH 10 no 6. 050, chegada, autorizado, TNM 200. Juliette, posição 05. Alfa, Juliette, 05. Boa, 64. Afirmativo. Gente, reporte através do norte, tem interferência com o eixo da 1-0, aguardando instruções para pouso. Reportará, 04. Bom dia, papapá, Mike Romeo Alfa, é o controle Salvador. É o pátio militar, pouso autorizado, vento de 1.30 graus, 1.3 nós, altímetro no 0 no meio. Fica atento apenas a outras aeronaves e viaturas no solo. Tá, ciência, o patrulha 04. Da rotatória, é, confirma o tipo da aeronave, é um esquilo? Entra. Túlio no 208. 208. Corte 5 minutos para a rotatória. Controle Salvador, muito boa tarde. Bom dia, Otávio 31 no avião, passando 2000, ascensão 347. Dia 31 no avião, no contato radar. Suba para o nível 340, saída da El. 340 da El, você vai ir ouvir, senhor? Possível voar Leda, 131 na aviona. Leda, obrigado. Bom dia, Gol 1162. Acione a identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 060, QNH 1096. Confirmo, gol 1162. Azul 2780, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Descida para 2000, vai reportar estabilizado no localizador 2780. Azul 4207, puxe de acionamento, portão 3. Autorizado push, chama táxi, azul 4207. Autorizado push, chama na táxi 4207. O 1962, o controle. O chefe pediu para a gente reduzir a velocidade, ficou muito alto. Eu poderia acelerar um pouquinho? Tinha autorizado para descida, porém provavelmente será necessária a vetoração. O 1962, autorizado. Estabilizado, azul 4082. Azul 4082, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, 4082. Salvador, azul 4082, chama ele meia para espera. Azul 4082, ajuste no 0 no meia, pode baixar a base. 0 no meio, pode baixar o trabalho, 4-0-2. Patrulha 04, na escuta da torre ainda? Só o stand-by no transponder, por gentileza. Baixar travado 4082. Azul 4082, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus e no zero nós. Teve pouso, pistão no zero, 4082. Tá, fui LS, o 2780. O 2780, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 895, 2780. Chama a 200 após etapa dessa vez chegada. Mare para 2000 pés, QNH no zero no meio, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Após estar desse dia, reportará estabilizado, para o táxi azul 4207, com 102 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto. A reporte, agora 1 minuto para a rotatória. 18.95, QNH 1096, confirma somente para ver. VOB 102, 102, autorizado táxi ponto espera da 10, quando lá torre 2895, ajuste 1016, azul 4207. Direita 21, 21, azul 4201, obrigado. Eu faço a identificação, desta via Mari para o nível 070, que é nível no 0 no meio. Desta via Mari, o 062, quando 0 no meio. 31, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 1-3-3-2-5, obrigado, ao fim de semana. Por favor. Bateia, baixa travado 2780. Azul 2780, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso 10, o 2780. O nono 62 desça para o nível 050. 050. O nono 62. O número 62 sobre vetor, mantenha presente pro limite aérea magnética 1-0-0 de cima. Essa informação entre TAP e Dona seguindo a proa. Estaremos após TAP e formar para a proa de Dona. PIM 1 número 62? O número 62, negativo, manter a proa até o localizador. Já tem uma formação, mete curso e Dona. Positivo, supra em alta velocidade, o voo 1 no 62, se não tiver separação, vai iniciar a óbita sobre Duna para ter separação com o tráfego que antecede o sul. Paciente, então inicia a redução. Proxana 6200, pode voar o externo, dá uma formação próxima a Duna? Livre 6200, 2000 com ajuste 10 no meio, reposte estável. Vai voar direto externo, já vai trás estável, Xana 6200. Azul 4207, ali mantém peixe no zero. Ali mantém o no zero, azul 4207. O número 62 já descida até 4 mil pés, o ajuste no 0 no meio. 4 mil, 1016. 1 minuto para a rota planejada, volta para o Mike. Entre o Mike Romeo Alfa, chama a sua e frequência 1 no 8, decimal 95. Azul 2780, solo aos 32, direita 1211. 211, boa. Oi. Bom dia, tá mais caminhão. Tudo 770, autorizado o táxi via Alfa, Kilo, Tite 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Tite 3, está atento ao sinalizador. Azul 4207, 30, decolagem pista no 0, no 20 graus, no 0 nós. Isso, decolagem, 2, 07. 3895, Tango, confere. Agora como para Guarulhos, prepara a saída da Eula e da Monte, mano. Eula da Monte, está 3895, na sua escuta. Doutor de Duna está autorizado a interceptar e completando a redução para 1709 para seguir na aproximação no número 2. No 62, autorizado Duna, aproximação também está autorizada com 1709. Positivo, informa que o tráfego 17 está agora na posição de 1 hora a 5.5 milhas, a 1 minuto do marcador externo, no Airbus 320. Gente, obrigado. No norte da torre, vagando instruções para pousar para o 3 do Abrizou o orçamento 200. É 200, torre 118, decimal 95. Opulso. 1895, boa. 1895. 20 Guarulhos, conforme rota, plano de voo nível 340. Decola 10, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5533, controle 120, decimal 8. 7 decolas 35, controle 1208. 208, 4307. Proxima 200, apenas formação de tráfego, setor norte, no asa rotativa, Alfa CA 50 tipo, a 1 no mil pés, não interfere com a aproximação. Vai, caminhão, avisou a Proxima final, dá no zero, vai, caminhão, vai bater a temperatura. Poxa, na 6200, com tráfego no setor norte, a 1 no mil pés, Alfa CA 50, não interfere na aproximação. 78, 6200. Número 62, completa final, torre 1, no 8, decimal 95. 3895. Controle, possibilidade da proa de Leda para o 4207? 4207, contato cruzando 3000, sobe, mantém nível 340, vou Leda. Bando Leda, 4207. Zero Galeão, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, fechou de saída da El, Leda, Firume. Índia Romeo, uniforme Mike India. Transponder 5535, controle em 1208. 360 aprovado, Galeão. Decolada pista no zero, com curva à direita, da El, Leda, Firume. Acena 5537, controle 1208, bônus 56. 2556, apenas o transponder 5535, protegido. 5535, acionando o transponder, bônus. Protegimento correto, reportar pronto, está na posição 04. Chamará o bônus. Bônus 790, manda só um minuto para a cópia, prepara a saída Boca Gema, Mucajú. 0121, 6200. O cara já foi solicitado com o operador aí. Tá, ok, tá aguardando. Fala, Xané 6200, livrando, não tô escuta. Xané 6200, livre ingresso via Alfa, reporta isso da Juliette. Vou parar com a Juliette, 6200. 780, confirmando já visual com o transador. Romeu Alfa. Ah, escuta, Mike, Romeu Alfa, senhor. Gente, o vento de 130 graus, 10 nós, evitando sobrevoar a base aérea, a pousar na Taxiway Delta, ok? Pousa na Taxiway Delta e aguarde instruções para táxi, o Mike Romeu Alfa. Qual que é a Delta, senhor? É aquela que tá passando a Avianca agora, é isso? Isso, a que tá atrás da Avianca, que a Avianca acabou de passar, ok? Sim, senhor, apenas, vai pra Delta. Voo 62, solo 39, direita, antes da Alfa, chame o solo 1211. Direita, antes da Alfa 211, voo 62. Certo, para o 09, né, para o 09. Solo igual o voo 1162, então. O Chevrolet chamou o voo 1162? O voo 1162 livrou. Voo 1162, autorizado ingresso na Alfa, porém mantém a posição. Ingresso na Alfa e mantém posição, voo 1162. Palmeiro Bravo, Alfa Tango, prossiga para o controle de Salvador. Ah. Michael, meu Alfa, solo aos 4-2. Transfere o controle agora, corrigindo o solo agora no 211 para as instruções de táxi. 211. Michael, Romeo Alfa, autorizado o cruzamento da Alfa após Kilo, Pátio 3, atentou ao finalizador. Alfa, Kilo, atentou ao finalizador, Michael, meu Alfa. Salvador, voo 1556, anotado, precisa de autorização, quando estiver testando. Gente, aguarda para o posto no 04, na Avenida 02, depois será autorizado. Aguardando sua autorização, quando estiver testando. 1162, prossegue. 1162, isola com o trânsito frente, o Alfa Sierra 50, depois a rotativa ingressando no momento no PAD 3. Afirmo, isola. Tem condições de prosseguir Alfa com segurança, Zé Juliette? Condições, no autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette, voo 1162. Reporta antes da Juliette, voo 1162. Bom, Léo, mas Romeu Alfa vai pra posição 7 aqui, senhor. Que é realmente orientada, né? Gente, Mike Romeu Alfa, confirma essa operação X-Ray, quanto tempo fica no PAT 3? Só vai descarregar valores aqui e vai prosseguir para a Enimarca. Gente, transporte de valores da então, chama a nova Copa Michael Melon para o PAT-3. Fuzi cruzar o eixo da 1-0. Positivo, então mantendo a proa do aeródromo de Salvador, o Guardião 06, para mais próximo entrar em contato com a torre para o cruzamento com a mesma. E após com o controle de Salvador. Mantenha as condições visuais na proa da rota. Estabilizou 6255? Oxana 6255, completa final, cheque pré-pouso, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Obrigado, bom trabalho, até daqui a pouco. Você já chama para a cópia? Não, já estou pronto para a cópia. Gente, confirmando somente a altitude solicitada, no 1510, decola partida no 0 e apenas o destino é Enimarca? Ah, sim, o seu autorizado decola direto com o Pro Norte. Gente, Michael Romeu Alfa, agora só um minuto para a conta. Aguardando a conta, Michael Romeu Alfa. 162 para o ingresso no PAC. Voo 162, autorizando o ingresso PAC via Juliette, posição 10. Via Juliette para 10, voo 162. Michael Romeo Alfa, pronto, cobre. Pronto para 4 horas, senhor. Cruzado o grupo de Zulu em Rimar, para o norte, direto em coordenação com a torre em 118, decimal 95, com 1510. Decola a partir do pátio 3 para o norte em coordenação. Controle 120, decimal 8 e o transponder 0146, senhora. 0146, sempre tentando subir a torre, decola. Ok, então 3510 em coordenação com a torre, resposta. Confirmaçãomente o POB no pátio 3? 03. Gente, 03 a bordo. Para acionamento no pátio 3, chama a torre 118-95. Que o trem baixou e travou. Michael Romeo Alfa, livre acionar, reporte para decolagem. Gente, aguarde um instante para decolagem. No Airbus da Bianca pousou 90, pode ser autorizada a decolagem. Michael Romeo Alfa, decolagem presente, confere. Gente, mais um minuto. Planejamento correto, confirma o POB. Bom dia, você guarda 101. Acionado com o Pátio Braia, piloto de bordo com a Jorge, levantamos com o POB padrão 04. Tentando a palavra do azul, com o sistema do governo do azul, bom planejamento e transmissão de imagem, fazendo o POB também. Quero que os pela linha do litoral, o Guardião 01 confirma? Decimal 95, quem é negar no 096? Negar no 096, direita Índia, 3895, tá 3895. Ah, o vento 120 graus na 0 norte, controlador do litoral sul, Guardião 01. Estou mandando com o controlador do litoral sul, Guardião 01. Mike Romeo Alfa, autorizado a decolagem, direto do pátio 3. Vento de 130 graus na 0 norte, evitando sobrevoo a base aérea. Iniciando, mais um Romeo Alfa, segue na base aérea. Salvador, voo 1556. Gol 1556. Zero posição 04, chama táxi. Autorizado, chamada para táxi, voo 1556. Michael Romeo Alfa, decolado 248. Reporte na curta para pouso na RMA. Curta da RMA, votará Alfa. Calibrado. 6255 Solu, os 48 no 211. 211, obrigado. Contato com a torre 118, decimal 95, para coordenar o cruzamento do campo com a mesma e até o reverso. 1895, até o agresso, Guardião Vermelho. Guardião 01, ciente, decolado aos 48. Prossegue pela linha do litoral sul, fazendo transferência, Guardião 01. Prossegue pela linha do litoral sul, fazendo transferência, Guardião 01. 23895, ponte espera da 10, pronto. Ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3895. 6255, na escuta, prossiga. Próprio isso aqui. 7255, utilizando o táxi Alfa, porta aí 27. Alfa, 7. Cruzar a final da 28, seguindo para ele, ponto de Andina. Gente, utilizado o cruzamento da 1028, reporte para o cruzamento da 1735, o Guardião 06. Gente, informando que está a 5 milhas ainda do cruzamento, é, próximo ao buraquinho, o Guardião 06. Guardião 01, transfere controle no 208. 1208, Guardião 01. Gente, o Guardião 06, reporte cruzando o eixo da 10. Gente, 06, vai apontar. Fortíssima final da Neymar, Michael Melalfa. Gente, Michael Melalfa, não atraso para reportar no setor, o altímetro no 06, reporte solo controlado, Michael Melalfa. No Via Litoral Sul para a cidade do Salvador e na escuta permanente. Na escuta permanente. Ah, Seria possível autorizar a regra paralela temporariamente? Autorizado prosseguir para paralela, o Guardião 01. Nós temos aí uma janela de praticamente 8 a 10 minutos que o senhor possa sobrevoar a paralela. Agradeço. Seguindo para paralela, Guardião 01. Sete Mike 1 Alfa, Solo 50, frequência livre, bom dia. São para ataque, 140 bot, 3 horas 21 de autonomia, alterna com 5. Autorizando ataque, direita Índia, ponto espera, pista 90, chama a torre, 118, decimal 95, que legal 90 no meio, gol no 556, bom voo. Ataque autorizado, direita Índia, quando ela passa espera, 118, decimal 95, 90 no meio, ajuste, gol no 557. Hotel Romeo Golf, prossiga. Gente, guarda a cópia. Seia para cruzamento da Sinova 35. Gente, Guardião 06, reporte cruzando a cabeceira 35, o eixo da 35P. Segue. Azul 4076, aciona a identificação, descida ao nível de voo 050. 050, 4076. Azul 4076, está presente, está autorizado pro Ediduna. Azul 4076. Livre decolagem, está 3895. Foi o 0, Guardião 06, livrou a final da 35, comprou a de Itapuã. 7, Guardião 06, transfere controle no 208. 208. Estou em Salvador, aqui agora 56, ponto de espera da pista no 0.1. Passando, a descida está autorizada até 4 mil pés com ajuste no 06. Controle ao Guardião 06, no retorno. Está agora no litoral, 507 para Ondina, a sua escuta. Positivo 06, mantendo a linha do litoral, até próximo a Ondina, em condições visuais. Como que temos aí o Guardião 01 na sua direita, está sobrevoando a paralela também a 500 pés. Fique atento ao caso. Quem é que está atento, 06? Guardião 01. Na escuta, dentro do Guardião 06. Positivo, era essa a informação, o 06 aí vai manter a linha do litoral até a próxima Aldina, o Guardião 01. Abraço. Tá 3895, decolado 53, controle e transfere agora, 1208, boa viagem. 1208, boa tarde, tá 3895. Controle, bom dia, tá 3895, decolado, passando 1700 pés. 7 para cruzar o campo. Botará na 17 para cruzamento, Adela Melon. Nível de voo 340, saída da EL. Saída da EL, em atenção, nível de voo 340, tá 3895. Controle, autorizaria pro de da EL, tá 3895? 3895, direita Leda. Direita Leda, obrigado, tá 3895.